contactez le 02 38 43 48 00. Todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 4 de agosto, e estou na presença de Lourenço com mais uma emissão com o fim de semana à porta. Ora, para quem trabalha, um ótimo trabalho e um ótimo dia, e para quem está de férias, umas ótimas férias, e que gozem bem, e quem anda nas estradas também, que façam muito, muito cuidado, que hoje eles anunciam vermelho e amanhã preto. Demain c'est rouge, aujourd'hui c'est rouge e demain c'est noir. Façam muito, muito cuidado aí nessas estradas. E vocês vão devagarinho, que têm tempo de lá chegar, e para ver as suas famílias e as pessoas que têm a ver, não é? Ora, e então vamos estar aqui das 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. E vocês, se quiserem dedicar um disco, também podem dedicar. E só tenho a fazer o 02-38-43-48-00, e eu cá estarei para passar a música que você deve pretender ouvir. E então, umas ótimas férias para quem está de férias, e um bom dia para quem fica à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Mas a morena me espera, e o balanço, e o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Mexe, mexe que é bom, e o povo todo pulando, o povo todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Vocês pulando, todo gritando. Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom. Tá todo mundo colado, todo mundo apertado. Mas mexe, mexe que é bom. Protège des sites non sécurisés. Portugal é nossa terra, é mais bela com certeza.

9h55 minutos, estamos quase no fim da nossa primeira hora e estamos à escuta de Tony Carreira para sempre. E vamos ficar com Mónica Sintra na minha cama com ela. São 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Estamos à escuta de Mónica Sintra na minha cama com ela. E depois vamos ficar então com Zé Amaro, A Minha Estrada. E esta canção é dedicada de mim mesmo para todas as pessoas que estão na estrada, que vão para Portugal de viagem, que, e que tenham muito cuidado, que vão de férias e que cheguem lá bem e que gozem bem as suas férias. E então, e quanto à nossa meteoria, estamos com 15 graus, está fresquinho, está o tempo coberto, e à tarde 21, mas estará com nuvens. E então vamos à escuta de José Amaro, A Minha Estrada. Música.

navio tribal. Tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. Oh, rosa, tu não consigas que o cravo te ponha a mão. Uma rosa desfolhada, uma rosa desfolhada, já não tem aceitação. Estamos à escuta em tom de Jonathan Júnior. Cada volta é um recomeço e dou a vida por um beijo. Mais uma nova canção que vimos a descobrir. E essas coisas de paixão não têm explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo. Todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo. Pra mim. 10 horas e 15 minutos e estamos à escuta de Jonathan Junior, uma nova canção que vimos de descobrir. Cada volta é um recomeço. E a seguir vamos ficar com Denis Cruz, Mãe, o Tempo Passa. Bela canção que vamos ouvir. De Diniz Cruz, Mãe, o Tempo Passa. E vamos ficar a seguir com o nosso Kim Barreiros, Acredita em Mim, uma nova canção que venha descobrir do Kim Barreiros. Vamos lá ver o que isto dá.

Marias, o Padre deu duas e ela queria três. O Padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês, que vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez, para se confessar 6 dias por mês, que vai ter que rezar as Ave Marias. O padre deu duas e ela queria três. O padre deu duas na primeira vez. Estamos à escuta de José Malhou, ela queria três. E então vamos a ficar depois a seguir com os nossos mémonos. Por fora te odeio. Horas e 30 minutos nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2 e vocês estão à escuta do fim da semana à porta apresentada por Lourenço. Estão à escuta então de Némanos, Por Fora Te Odeio. E a seguir vamos ficar com quem? Com Mike da Gaita. Ele só quer mulher casada. num domingo pela tarde. Estava ele a passear num carro branco, sempre lavadinho, que bota com cheirinho para elas agradar. Lá vai ele para o baile, estava lá ela a dançar. Piscou-lhe o olho para ela se for saber e deu-lhe a entender de irem fazer tchá tchá tchá. Ela bem queria, só que naquele dia estava lá o seu marido. Disse-lhe: hoje não dá, eu só quero. Da gaita, ele só quer mulher casada. E vamos continuar com Leão Cruz, celebrar. Ora, então este Leão Cruz é um artista que estará cá no dia 17 de setembro no Parque da Linha Hall, nos Santos Populares, que a Rádio Arcanciel organiza. Então, se vocês quiserem ver este cantor, é só passar por lá no dia 17 de setembro no Parque da Linha Hall, pelos Santos Populares, que a rádio organiza. Quando os teus lábios falam de amor e os teus olhos me olham sem... Ora, tem também no dia 16, já dia 16 e 17 de setembro. Vamos beber e celebrar. Ora, vimos de escutar Leandro Cruz celebrar. Então este artista estará cá no dia 17 de setembro no Parque Linha Hall, em Floride de Zorro. E vamos ficar com este mix popular, Azar na Praia.

Ora, então aí vimos de ouvir um pequeno mix de popular de música portuguesa. E então eu tenho aqui uma dedicatória a fazer, que é da parte de Manuela de Araújo, para a sua cupina Rosi, não esquecendo a toda a sua família, o seu marido e também a Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, e porque ela não está cá, está de férias e só voltará no mês de setembro. E então, também não esquecendo todo o auditório da rádio e todas as suas colegas de trabalho e para todos os animadores, e da minha parte, o meu muito obrigado. E ela também está de férias, que goza umas ótimas férias, é o que eu desejo, que profite na vida. E vamos ficar então com a bela canção amorosa que ela tem e paixão, que tem por título Tony Carreira, Resta. Sans toi, ce sera trop difficile. Alors reste. festas e das noitadas perdidas. Tenho saudade dos meus amigos leais. Quero voltar e deixar-te nunca mais. Tenho saudade, deia lá por onde deia. Vou voltar, tenho saudade, vou voltar à minha aldeia. Tenho saudade do meu santo padroeiro, do tio Manel que era nosso fogateiro. Tenho saudade dos meus pais que lá ficaram e da família que por mim tanto choraram. Tenho saudade dos meus amigos leais. Quero voltar e deixar-te nunca mais. Tenho saudade, deia lá por onde deia. Vou voltar, tenho saudade, vou voltar à minha aldeia. Ora, 10 horas e 57 minutos e estamos à escuta de Graciano Sagra, Carolina. Ai, ai, ai, Carolina. E ao fim desta canção vamos passar uma página de público e a seguir viremos com a nossa última hora de emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta. Então, até já e uma ótima escuta na Rádio Arcancel 96.2. Carolina, porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina. Se eu soubesse o que sei hoje, já não te queria, menina. Eu já estaria bem longe do raio da Carolina. É assim a minha sorte. Que remédio vou querer amar? Eu até pedi a morte para a sogra não aturar. Por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina. Porque não gostas de mim? Ai, ai, ai, Carolina. Por que será que és assim? Ai, ai, ai, Carolina. Porque não gostas de mim? Ai, ai.

Ok? Vamos lá. Meu avô vendia pescar e conseguia apanhar uma grande orelha preta. Meu avô tanto pichou que a moreia se descolou e escondeu-se numa greta. Meu avô fica tão bravo, deu arranque sem ter dó, que até prendeu as outras calcinhas da tua avó. Qualidades, onde tu quiseres tocar, ferreira. senhora. Muito obrigado. Horas e 18 minutos, estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão que tem por título Fim de Semana à Porta. E ora, estamos à escuta de Jorge Ferreira, Um Belinho Caminhava. E esta música é dedicada para Portugal, que há pessoas lá, mesmo em Portugal, que escutam a nossa rádio, a Rádio Arcancel 96.2. E para elas que estão de férias, e que eu desejo um ótimo dia e umas boas férias para vocês todos que aí estão. isso é verdade, de hoje para amanhã somos velhinhos também e temos que ter muito respeito com as pessoas idosas. E ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Cefo Faria, que dedica esta bela música de Graciano Sagra, Imigrante Vai Devagar, e diz ele que vem de Tours e que há muita, muita gente na autoruta. Vocês tenham muito cuidado. E que vocês têm tempo de lá chegar e ver as famílias. Ora então, e vamos ouvir esta bela música que tem pelo título Imigrante Vai Devagar. Imigrante, vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta uma pouca sorte na estrada. Acabou por ser fatal numa estrada. Ora, e vimos de ouvir então Graciano Sagra, que vem devagar, que foi pedido do Cefo Faria, que diz ele que já há muito, muito pessoal na autoruta e que na peagem Tours que já tinha buchão. Então, e eu logo à tarde vou ter que ir lá e não sei como é que será, mas eu penso que corre tudo bem. Ora, e vamos continuar com nossas músicas e vai ser quem? Hugo Manuel Arrependido. O Hugo Manuel, que vai estar cá no dia 7 de outubro, se não me engano, na Sala de Medição em São João de Belém. Então vamos ouvir esta bela canção de Hugo Manuel. Estou a repetir. 11 horas e 35 minutos aqui nas ondas da Rádio Arco-Íris e manca-nos, agora falta 25 minutos para o meio-dia. E vamos continuar com as nossas belas canções até ao meio-dia e desta vez Jorge Ferreira, o Pensar de um Imigrante. E vimos de ouvir Hugo Manuel Arrependido. Então vamos escutar esta bela canção. E esta canção é para todos os imigrantes que vão para baixo, que estão à escuta da Rádio Arcanciel. É para eles mesmo esta canção dedicada de mim mesmo. E que tenham uma ótima viagem por aí abaixo de todos. Tenham muito, muito cuidado, que vai haver muito, muito. Escutar Jorge Ferreira, o Pensar de um Imigrante. E vamos continuar com Zé Maro, Lúcia Pérez, Tudo se Paga. Isso é verdade, ou aqui ou noutro mundo tem que se pagar. Então vamos escutar esta bela canção. Tudo choraste e eu chorei, porque te amava com a alma, mas a ti não te importou e com o tempo te esqueci, porque encontrei em meu caminho um novo amor. Ahora te encuentro en soledad, llevando en ti una amarga pena, muy cansado de vivir. Ya no hay en ti felicidad y el destino hoy te castiga y un dolor te hace sufrir. Vamos escutar Zé Maro, Lúcia Pérez, Tudo Se Paga. E vamos continuar então com as nossas belas músicas e com mais uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu para toda a sua família, para todas as pessoas que a conhecem, não esquecendo todos os doentinhos também e todas as pessoas que sofrem, e não esquecendo o auditório da rádio e todos os animadores, e da minha parte desejo-lhe um ótimo dia. E então, como hoje é sexta-feira, ela pediu Passa o Bacalhau Quer Alho. Então vamos escutar o Saúl, O Bacalhau Quer Alho. Yeah. passar até a senhora lua. Hoje não se quer deitar. Olá, ouvida, o que é que tens, o que se passa? Sem dizeres nada, tu nos vais dizer do sol. Olá, ouvida, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras pareces um girassol. Menina, o teu namorado hoje não te vai falar. Ficou à porta sentado para ver o verão passar. Olá, ouvida, o que é que tens, o que se passa? Sem dizeres nada, tu nos vais dizer do sol. Olá, ouvida, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras pareces um girassol. Dizes nada, tu nos vais dizer do sol. Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Tu quando giras pareces um girassol. Senhor polícia, sinaleiro, aos carros tome atenção. Se quiser ficar inteiro para ver passar o verão. Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Sem dizeres nada, tu nos vais dizer do sol. Olá, ouvido, o que é que tens, o que se passa? Quando giras pareces um girassol. Horas e 50 minutos, estamos a 10 minutos do meio-dia e do fim da missão, que tem por título Fim de Semana à Porta. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória para fazer e será a última, que é da parte de Maria Fernanda para Maria do Céu, que lhe deseja um ótimo dia. E diz ela, se ela quiser lhe telefonar, que telefone. E também para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo o auditório da rádio e do animador. E da minha parte desejo-lhe um ótimo dia, tudo bom e que tenha muita saúde. Então vamos ouvir o Marco Paulo, Nossa Senhora. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajuda a passar. Mãe, querias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor,

e 58 minutos e com esta bela canção que eu vou me despedir. E então, muito obrigado a todas as pessoas que telefonaram e a todas as pessoas que tiveram à escuta da minha missão com o fim de semana à porta. Ora então, para quem está de férias, umas ótimas férias. Para quem trabalha ainda, muita coragem. E também, quem vai de viagem, uma ótima viagem para todos. E que gozem bem e que vão devagar, que tem muito tempo para lá chegar. Então, vou-me despedir. E daqui a pouco deixo-vos com a RDP Internacional. E bom apetite a todos. Umas ótimas férias, muita saúde. E então, até terça-feira, se Deus quiser. E até lá, cuidam bem de vocês. O meu muito obrigado. Um bom fim de semana. Um ótimo dia. Tudo de bom é o que eu desejo. Até terça-feira, se Deus quiser. Bom apetite e até terça-feira. Que é podermos falar sobre o tema, haver oportunidade de debater o tema, de desconstruir falsas ideias. É muito frequente ainda a ideia de que as vítimas provocam, as vítimas se põem a jeito, enfim, há uma série de mitos que é muito importante desconstruir. Ao mesmo tempo, o outro lado da moeda é que toda esta mediatização do tema está a levar com que muitas pessoas, enfim, estejam a ser ativadas muitas memórias traumáticas com as quais depois não sabem lidar e estão a descompensar do ponto de vista da sua saúde psicológica, e está a ser claramente um problema. E muitas pessoas pedem-nos ajuda em crise, dizendo coisas como: eu tinha isto tudo arrumadinho lá atrás, como é que isto agora está tudo ao de cima, e voltei a sonhar e a ter pesadelos, etc. Como é que a Ruta Agulhas acompanhou esta última polémica dos cartazes que foram colocados em vários locais na Grande Lisboa, a recordar a questão dos abusos sexuais e as vítimas dos crimes? Um grupo mobilizou-se para angariar fundos e concretizar a colocação destes outdoors. Considera que tomou uma decisão acertada esse grupo de chamar a atenção para esta situação durante a Jornada Mundial da Juventude? Eu acho que não me compete a mim, enfim, comentar esse tipo de comportamento. Não acho que seja com cartazes, acho que não são precisos cartazes neste momento para que este tema esteja em cima da mesa. Este tema está em cima da mesa logo a partir do momento em que o Papa Francisco o traz, logo no primeiro dia em que chega a Portugal, e faz questão de receber algumas vítimas nesse primeiro dia. Portanto, naturalmente que os cartazes acabam por ser importantes na medida em que sensibilizam, enfim, o cidadão, de uma maneira geral, para o tema, mas acho que neste momento, como dizia, este tema está mais mediatizado do que nunca. No entanto, compreendo que algumas pessoas possam sentir a necessidade de dar ainda mais visibilidade através desses mesmos cartazes ao problema. Há pouco falava daquela perspectiva que algumas pessoas ainda vão tendo, de que as vítimas é que se puseram a jeito e que há uma desresponsabilização por parte do agressor. Acha que continua a ser incómodo para algumas pessoas falar de crimes praticados por pessoas ligadas à Igreja? Continua a haver uma certa subserviência que faz com que alguns olhem para o lado em vez de denunciar?